69 no 8 no solo, aos 25. Pede na Lima, chame o solo. 21 no 9. 219, boa. Engano 0 no 3. 4000, engano 0 no 3. Embraer da Azul, a 8 milhas da 17. O tráfego encontra-se na final. Ok, tá ciente, vai manter presente posição, não interfere. Hotel Alma Golf. Promove modificação de regras, Azul 2789, visual. 2789, modificado agora, no 926, desse mantendo 1500 pés, a parte visual com o campo. Para visual com o campo, Azul 2789. As 3789, chame torre, no 8, decimal 95. 895, 895, azul 2789. Arrumei o Juliette Bravo Serra, chame centro Recife, frequência no 28 decimal 35, alterna no 25 decimal 1. 2835, 351, não é isso? 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. 2835 decimal 1, 10 para o certo. 2789, autorizado o pouso na 17, o vento é 200 graus, 629. Forma o tráfego, um Robson 44, à esquerda do eixo da 17, de aproximação. O tráfego está em 500 pés, não interfere na aproximação. Gente, grava o 2789. Instruções de pouso, chamatório no 8 decimal 95. Chamatório 718, 95, obrigado. Torre, o 90 Oscar Whisky está sob a Brandt, mantendo o Nobel Pé, está visual algum campo? É, tá fazendo espera pela direita, conforme solicitado pelo controle. Está aguardando instruções. Ok, 90 Oscar Whisky. Prossiga para a linha do litoral. Reporte para cruzar a final da 28. Entende, vai para a linha do litoral e reportará para o cruzamento. A intenção é pouso na 17. Ok, eu tenho um tráfego, um ATR, que vai decolar da 35, ok? Aguarde para ingressar no circuito da 17. Inicialmente, prossiga para o litoral. Gente, se for facilitar, eu posso fazer o pouso pelo 35 também, senhor. Ok, o vento no momento é 190 graus, 59. Gente. Corre, é o Papai Romeu, até o meu golfe. Siga, até o meu golfe. A visual coronada na final da 17, vai encerrar sobrevoo, assim que possível, pouso na Neguimar. Ok, até o meu golfe. Mantenha a separação com o tráfego na curta final da 17. Prossiga direto para enrimar, informe controlado. Ok, já está mantendo separação, informará no solo controlado até o Magolf. Tá vendo, acho que eu vi que informa o helicóptero abandonando o setor de Lauro de Freitas, do centro de Lauro, a 500 pés, o tráfego destina-se a enrimar. É, não interfere aí no seu cruzamento do campo. Gente, do tráfego ainda não visual, Luiz. Passarei 2231, ingresse na pista, reporte alinhado e pronto, na cabeceira 35. Ingressando, reportar alinhado na 35, 2231. Autorização Salvador, muito obrigado Salvador, boa tarde, é o Azul 2930, informação X-Ray, autorização, barreiras. Confirma a aeronave. O Azul 2930, senhoria. Azul 2930, chama a torre em 121, decimal 1. Vou corrigir no solo, 121, decimal 1. 211, boa. Salvador. Salvador, muito boa tarde, Azul 2930, X-Ray, autorização, barreiras. Livre. Vai botar livrando o eixo, Whisky. Adão, meu golpe em frequência livre, boa. Alinhado 2231. Passada 2231, autorizada a decolagem, pista 35, vento 200 graus, 04 nós. 2231, ele iniciando. Torre November Oscar, isso livrou o eixo do 028. November Oscar, isso que confirma a intenção, pouso na 35. Pode executar o pouso na 35, o vento está com 90 com 5 nós. O vento agora 200 graus, 04 nós. Sente, pode ser pela 35. Sente, o November Oscar Whisky, reporte final 35. Vou botar na final 35. Olha, o azul 2791, após Duna, vai ser vetores ou ingressa circuito da 17? 2791 vai ser vetorado, aguarde manter a chegada. Tá, sim. Ok, vai manter a chegada, o 2931. Espera 2231, decolar 233, chame o controle, 120, deixa no último voo. 08, graças ao bom trabalho. Obrigado aí. Então aí, November Oscar, esse ficou até o final 35. November Oscar, me tinha avistado? Autorizado, pouso. Pista 35, vento 200 graus, 05 nós. Gente, livre pouso na 35, isso. Restrição direto, bom, 2232, obrigado. Azul 2791, vetoração do final do golpe, estão no 7. Curva esquerda, proa 100, limite radial 320 do vértice Salvador, desça e mantenha 3 mil pés, aguardando mudança das regras de voo. 3 mil, curva na esquerda, proa 100, limite a 320, vai reportar para a mudança de regras. Confirmando o ajuste, por gentileza. Legal no 013, azul 2791. Gente, gato. November Oscar Whisky, solo 34, confirme o pátio da bata. November Oscar Whisky, libere na Romeu, chefe na frequência livre, boa. Isso é para 3 mil pés. 2231, no seguinte, o tráfego no TICAS, obrigado. Azul 2791, uniforme tráfego 12 horas, 17 milhas, rumo norte-oeste, cruzando o nível de voo 020 em subida para 160. Alfa Tão 72 a passarito. No TICAS, o 71, 91. Boa tarde, Azul 2759, da Lima. Azul 2759, aguarde para ingresso na Taxi Lima. Aguarde para ingresso na Taxi Lima, Azul 2759. 2759, autorizado ingresso na Lima. Mike, mantenha o ponto de espera da Quebec. E Mike, mantenha o ponto de espera da Quebec, azul 2759. Número de Twitch, que é a estação na frequência livre, boa. Azul 2789, autorizado ingresso Quebec, pista esquerda. Mantenha antes da Lima e chame o solo em 121 decimal 9. Tá, para essa informação, teremos que realizar o acionamento aqui agora na posição novamente para poder fazer o tanque sobre a pista. Vamos informar quando pronto para prosseguir. Então, o 2789 mantendo a Quebec. Gente, 2789, reposte quando pronto. Para pronto. Torre Azul 4426, boa tarde, ingresso Lima. Azul 4423, boa tarde. Autorizado, táxi via Lima, Mike, mantenha, Quebec. Lima, Mike. Lima, Mike, mantenha o ponto de espera da Quebec. Lima, Mike, mantenha o ponto de espera da Quebec, Azul 4426. De 9-1, desça para 2.000 pés, aguarda o número das passageiras de vão. 2.000, na presente propõe. 2791, no plano modificado no 938, reporte visual com campo. Autorizado, precisa para 1.500 pés. E 500 vai reportar visual, azul 2791. O 791 não tem ingresso no circuito de tráfego, chame turno no 8, decimal 95. 5, ligado, bom dia. Boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, azul 2791. Azul 2791, boa tarde, autorizado, final da 17, ajuste no 013. Autorizado, a final da 17, o azul 2976, azul. 2789 da Azul. 2789, liberando na Lima, chame Sol, em 121 decimal 9. 219 Azul. Azul 2791, novo estado, autorizado pouso Pistana 7. Vento 190 graus, 05 nós. Autorizado pouso 2791. Salvador, muito boa tarde, Charalé 356. Charalé 356, adicione a identificação. Foi na prova do VAR, da parte para descida aqui, legal, 1013. Vai voar direto para Salvador, 1013, vou botar a descida, Charalé 356. Charalé 356, mantém a prova do VAR, aguardando a vitória da prova final do Zap, está 17. Vai voar direto para o RD Salvador, aguardando vetores para final da 97. Chinelinha 356. Já no ideal de destino. Chinelinha 356, desse inicialmente do nível de voo 080. Confirma, está mantendo a proa de Adolf? Agora está curvando para o VOR. Chinelinha 356, descendo até o 080. 2759. Solas 43, libere a esquerda na Lima, chame solo em 121 decimal 9. Esquerda na Lima com solo 1219 azul 2791. Boa tarde. correndo, pronto 97, azul 279. Azul 2759, autorizado a decolagem, pistão na 7, vento 200 graus, 05 nós. Estamos no Brasil, azul 2759. Quatro, dois, três, autorizado, alinhar e manter pista no 7. Alinha e manter pista no 7, azul, 2759, decolado 4, 7, chame o controle, 120, décima última voo. 208, vai lá pra botar a rede 274. Autorizado, Arbor 1, após 2000 pés, direto leste, o azul 275. Na 356, desce e mantenha 4 no 10, que é legal no 0, 1 no 3. Desce para 4000 pés, ajustado no 0, 1 no 3, do Chanel 6 e a 356. Aeroporto 2231, chame o centro Recife, frequência 128 decimal 8, alterna 126 decimal 0. Oito, 126 decimal 0, passaria 22 31. Aliado no 7 está pronto, azul 4423. 4423, autorizado decolagem, pistão na 7, vento 200 graus, 05 nós. Autorizado decolagem, pistão na 7, azul 4423. Quatro, quatro, dois, três, decolado 50, chame o controle, 120, décima última volta. 2084. Sou de Salvador, sou 4423. Azul 4423, contato radar decolagem, suba para a nível de voo 360, e a saída Arboruno. Arboruno 360, 4423. vai atingir 4 mil pés, o Oxané 6356. Meu Oxané 6356 vai atingir 4 mil pés. 6356, desça e mantenha 3 mil pés, aguardando se mudando as regras de voo. A 35.000 tem condições de apoio do VR e ingressar no circuito de tráfego? A Xenome 35.000 com o controle, tem condições de apoio do VR e ingressar no circuito de tráfego da pista 7? Poderia confirmar, Xenome 35.000? Xenome 35.000, tem condições nessa prova de ingressar no circuito de tráfego? Xenome 356 é autorizado até 2 mil pés, aguardando o lance das regras de voo. Sim, desce para 2 mil pés, o Xenome 356. Informaremos quando ingressar no circuito de tráfego. Entendi. Azul 2759, chame o centro Recife, frequência no 28.8, alterno no 26.0. 288-1260, azul 2759, ambos. Relativo, vou na proa 270. Limite dessa proa é radial 360 do Velho de Salvador. Gente, vai voar na proa 270, o limite é 000 de Salvador. Xenome 356. Totalmente visual no setor. Pode descer para você de tráfego, Xenome 356. Telemetriz, como é que vai mudar as regras de voo? Aguarda os últimos setores então, telemetriz 56. Gente. Oi. Salvador, Oceanar 6314, animal. 6314. Autorizado, táxi via Lima, Mike, reposta na Quebec. Autorizado, Lima. Poderia ingressar na pista do Backtrack, na minha 314? O Xenome 6314, afirma, autorizado o ingresso na pista. Tem um carro lá no mar, viu? Tem teria condições de efetuar o 180 na cabeceira 35, retornar via Mike? 240. Esquerda, proa é 240. 6355. Metro 14, confirma apenas intenções. É táxi em a via pista? Confirme. Gente, infelizmente tenho companhia já girando base para 17. Mantenha a posição aguardando. Levanta a posição, alternar 63, chamando 4. Gente, 6314 autorizado, direita, táxi via Mike, mantenha o ponto de espera da Quebec. Direita via Mike, vamos até o ponto de espera da Quebec, 6314. 6 esquerda proa 210, reporte visual do campo. Esquerda proa 210, reportaremos visual. Chanel 6356. Vai descer próximo de distância. 6, plano modificado zona 958, desce para 1.500 pés, chame torno no 8, decimal 95. 1.995, descendo para 356, autorizado para uso pistão na 7, vento 210 graus 05 nós. Gente, o Oxenel 6356, tinha umas nuvens aqui na nossa final, a gente está fazendo 360 pela direita, senhorita, para evitar a aproximação não estabilizada. Bem, autorizado 360, reporte reinterceptando a final da ano 7. Reportaremos, Oxenel 6356. Chanel 6356, autorizado para uso pistão na 7, vento 210 graus 059. Ciente, Chanel 6356. Infelizmente não estabilizamos, vamos iniciar a aproximação perdida, reportaremos ingressando no circuito novamente. Sim, Oxenel 6356, autorizado o circuito padrão da 17, curvando à esquerda, prolongue a perna do vento, aguardando para gerar base. Sim, que está tensão para 1.500 pés, reportará na perna do vento da 17, Oxenel 6356. Mantém ponto de espera da Quebec. Não, A curva na esquerda para ingresso na perna do vento, Oceania 6356. Oceania 6356, autorizado perna do vento da 17, reporte quando pronto para girar a base. Reportaremos, Oceania 6356. Perna do vento, da 1 a 7, Oxenema 356. Oxenema 356, aprovando perna do vento, aguardando para girar a base. Aguardando para girar a base, Oxenema 356. Oxenema 356, autorizado em girar base, reporte final no 7. Reportaremos no final, Oxenema 356. Paranaguá 05, desça a via chegada Bomed 1 no para nível de voo 050, VNH no 013. Via chegada Bomed 1 para nível Não, Oxenema 356, dá 1 a 7. Oxenema 356, autorizado pouso, pistão 7, vento 190 graus, 05 nós. Oxenema 356. Poderia confirmar o vento, Oxenema 6356? 190 graus, 05 nós. Graças. Oxana M3 no quadro autorizado, alinhar e manter pista no 7. Alinhar e manter no 7, Oxana M3 no quadro. Confirmado, 1-2-1-9. Carajá 05, confirme sua velocidade. 101, boa tarde, informação aqui, hein? Flávia 201, desce e mantém a nível de voo 080, via chegada Pomed 1, QNH 1013. Via chegada Pomed 1 com 1013, 862, 10. Carajá 05, confirme sua velocidade. Está mantendo 2209, Carajá. Aí tem condições de incrementar o manter até a etapa? Tem condições de manter até 240, caralho. Sim, se possível manter até a etapa. Sim, caralho. Xenem é 210, número 2 na aproximação, reduz a velocidade para 250 nós, aguarde vetoração para final de ZEP, está 1-7. Reduz 250 nós, Xenem 6201, aguarde vetoração para 1-7. Qual seria o tipo do tráfego à frente, o Carajá? É 120 da Força Aérea. Confirma, Embraer? Embraer 120. Grato. M3 no quadro, autorizada a decolagem, pistão no 7, vento 200 graus, 04 nós. Livre decolagem no 7, pistão no 4. A 05 desce e mantém a 4 no meu pés. 4 e 2, para já. Xana M3 no 4, decolada 1-1, chame o controle, 1-2-0, desce no 8, morreu. 208, obrigado, Xana M3 no 4, bateu. Controle de Salvador, Xana M3 no 4, passa 2340. Xana M3 no 4, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, autorizado direto código. 340, 0 direto código, acionar 63 no 4. Meia 2 no 0, doce mantém nível de voo 050. Ao 050, hoje é 6 2 no 0. Calaja 05, minha operação para final, VISOP está 17, vou na pro A 060, limite radial 320 do Vale Salvador. Eu vou na pro A 060, limite radial 320 do Vale Salvador, cara, está 05. Zero cinco, desce e mantenha 3.000 pés. 3.000, cara, já, agora. Pelé 6210, vetoração para final ILS, estou corrigindo. Vetoração para final visual pistão 7, vou na proa 040, limite radial 310, do VR de Salvador. 040 está descendo 5000, é, limitado pela radial 310 do VR de Salvador. Hoje é 6210. 6210 desce e mantém a 4 mil pés. 4000, 6210. Xané 6314, chame o centro Recife, frequência 125.45, alterna no 26.85. Confirma secundário 26.85? Afirmativo, secundário no 26.85. 7.6314, boa tarde. Tá 3805, boa tarde, prossiga. Tanto uma informação sobre troca de tripulação aqui. É, a pista já abriu, como é que tá? A pista ainda encontra-se impraticável até um parecer oficial da Infraero. Ok, obrigado, hein? Gente. Já 05, reporta quando visual para modificação das datas. A gente mantém 4.862.10, tá visual. Quem a gente mantenha? Para já 05, controle. Vai reportar quando visual para modificação das datas do para já 05. Gente, para já 05, curva direita na proa 080. Direita 0880, para já 05. Para já 05, tem como limite radial 030 do VSV, aguardando modificação. Limite radial 030, para já. Liga a descida para o cara já 05? Precisa descer para 2 mil pés, o cara já 05. 2 mil, cara já. Chama 210 indicado. 229, 262.10. Gente, completa a redução para 1809, o Chama 6210. Reduzindo 1809, o Chama 6210. A visual, Carajá 05. Teste, aguardando a modificação, Carajá 05. Propõe o cancelamento do conhecimento, Carajá. Modificado aos 2020, descendo para 1.500 pés, Carajá 05. Descendo para 1.500 pés, o Carajá 05. O Carajá 05, autorizando interceptar a final da 17, para o ideal seria 130. Direita 130, interceptar a final da 17, Carajá. Carajá 05, completa o procedimento com a torre em 118.95. 1895, Carajá, boa. Chama 210, curva direita na proa 070. Direita 070, mantendo 4 mil pés, hoje chama 6210. 6210, desce para 3 mil, tem como limite radial 005 do VR Salvador. 3 mil, limite radial 005, hoje chama 6210. Tudo certo, cara já. Panamá 210, desce para 3.000 pés, o ajuste permanece padrão. 3.000 pés, Oxa 6210. Tá, então como é que funciona o seu ponto em referência? Pode descer 2.000 pés, Oxa 6210? Afirmativo, desce para 2.000 pés, aguardando a modificação, Oxa 6210. 2.000 pés, aguarda a modificação, 6210. Sinal da 17, Carajá 05. Carajá 05, autorizado pouso pistão na 7. Vento 180 graus, 04 nós. Vida pouso pistão no 7, Carajá. Panamá 210, curva direita na proa 085. Direita 085, Oxa 6210, a gente mantém 2.000 pés. A gente como visual com o campo, o controlador da sua modificação para prosseguir visual. Reporta na Oxa 6210. Carajá 05, solo 224, libere a esquerda na Lima e chame solo em 121, décimo 9. Libere a esquerda na Lima, está chamando solo 219, Carajá 05. 1.500 permanece o ajuste, Oxa 6210. 6210 modifica da presente, confirme. Negativo, ainda não. Entendi. Aos 2025, 6210 para interceptar o final do ano 7, curva direita na proa 145. Direita 145, Oxa 6210. Curva na direita na proa 145, chama agora a torre em 118, decimal 95, 6210, bom voo. 19 graus, boa noite, Oxa 6210.